talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, oh, oh, oh. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? For the tears, black for the night's fears, the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Gostando da programação da nossa rádio? Sabia que você pode colocar ela aí, no seu celular? Agora você tem a nossa programação na palma da sua mão. É só acessar radios.com.br ou baixar o aplicativo RádiosNet no seu celular. Disponível para Android e iPhone. É simples, é rápido e é de graça. Lá você encontra a programação de milhares de rádios no mundo inteiro, ao vivo. E acompanha tudo o que acontece no mundo. Portal radios.com.br e aplicativo RádiosNet. Tá esperando o quê? Baixe agora! Estrela Material de Construção, o melhor preço da região e a qualidade que você procura em hidráulicas, elétricas e materiais de construção em geral, você encontra aqui. Além de tudo isso, temos utilidades para o lar e tudo o que você precisa para a sua construção, com o menor preço da região. Estrela Material de Construção, na Praça da Matinha. NJ Mercadinho, trabalhamos com alimentos e rações, trazendo a melhor qualidade que você procura. O NJ Mercadinho fica na Candeia Grossa, próxima à Casa de Farinha Comunitária. Direção de Agnaldo, telefone 759-8156-2044. Vamos fazer dessa noite. Estrela Material de Construção, o melhor preço da região e a qualidade que você procura em hidráulicas, elétricas e materiais de construção em geral, você encontra aqui. Além de tudo isso, temos utilidades para o lar e tudo o que você precisa para a sua construção, com o menor preço da região. Estrela Material de Construção, na Praça da Matinha. NJ Mercadinho, trabalhamos com alimentos e rações, trazendo a melhor qualidade que você procura. O NJ Mercadinho fica na Candeia Grossa, próxima à Casa de Farinha Comunitária. Direção de Agnaldo, telefone 759-8156-2044. Vamos fazer dessa noite. Suzy Bolos. Todos os dias pela manhã e tarde, você encontra o bolo que você precisa para o lanche ou seu café. Bolo de diversos sabores, quentinho, feito todos os dias. Aqui você encontra diversos salgados para o seu lanche do dia a dia. Aceitamos encomendas de bolo, doces e salgados para o seu evento, como aniversário, casamento e formatura. Fazemos a decoração do seu evento. Suzy Bolos, localizado ao lado do Colégio Municipal, na Praça do Alecrim Miúdo. Telezap 75 99931 8321. Suzy Bolos. Atenção, mulheres da Matinha e região. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, tem um encontro marcado com você. Causos de Mulher. Um programa feito por mulheres e para mulheres. Histórias de superação, amor, vivências do dia a dia e tudo que a mulher quiser falar. Com música, conversa boa e muito entretenimento. Apresentação, Claudiana Nascimento e Leandra Jesus. Participe pelo WhatsApp 759-9962-6493 e ouça pela Rádio Web Canal FM 106,5 ou acesse radios.com.br/Rádio Web Canal. Causos de Mulher, porque toda mulher tem uma história para contar. Nil Premoldados, fabricação de lajes, estacas, blocos de cimento, calhas e muito mais. Construções e reformas é com Nil Premoldados, no povoado de Alecrim Miúdo, do Distrito de Matinha. Aceitamos todos os cartões. Ligue agora, Telezap 99886-9602. Nil Pré-Moldado. Vem aí, mais uma carnavalgada no povoado da Caatinga, nos dias 21 e 22 de março, próximo sábado e domingo, no povoado da Caatinga, em Tiquaruçu, no espaço Mário do Gás. Teremos shows ao vivo com Duda e Dai Forró Maneiro, os Beija-Flor do Samba, os Pequente do Forró, Cleidson Oliver, Giovanni e Jair Rodrigues. Teremos premiações para os 5 maiores grupos montados e sorteio para as 100 primeiras pessoas montadas. Carnavalgada no povoado da Caatinga, nos dias 21 e 22 de março, próximo sábado e domingo. Vem com a gente, te espero lá. Nil Premoldados, fabricação de lajes, estacas, blocos de cimento, calhas e muito mais. Construções e reformas é com Nil Premoldados, no povoado de Alecrim Miúdo, Distrito de Matinha. Aceitamos todos os cartões. Ligue agora, Telezap 99886-9602. Nil Premoldados. O WhatsApp da Rádio Canal FM está de volta. E agora com número novo. Adicione no seu WhatsApp 759-9945-9549. Este é o WhatsApp da Rádio Canal FM. Alô, galera, vem falar no WhatsApp da Rádio Web Canal sem parar. DDD 75, é só anotar 99459549. É só anotar 99459549. Se quer pedir aquela música pra dançar ou mandar seu recado, é só participar. No WhatsApp Rádio é fácil de lembrar, é só no zap e todo mundo vai escutar. Alô galera, vem falar no WhatsApp da Rádio Web, canal sem parar, DDD 75, é só anotar 99459549. Então chama a gente, solta sua voz no WhatsApp da Rádio, você não está só. DDD 75, é só anotar 99459549. Na Rádio Web Canal, é pra você e pra todos nós. O WhatsApp da Rádio Canal FM está de volta. E agora com número novo. Adicione no seu WhatsApp 759-9945-9549. Este é o WhatsApp da Rádio Canal FM. Thank you.